deserto de Zif, um homem só, perseguido e angustiado, clamo a ti, Senhor. Saul vem com 3.000, mas não temerei, pois a tua mão me guarda, meu refúgio és tu, ó Rei. Na sombra do Rei, meu coração confia, tu és a minha força, minha ousadia. Se o mundo se levanta, eu não vou temer, porque o Senhor é meu escudo, meu fiel poder. A noite cai e no acampamento eu vejo o meu inimigo em profundo sonho, mas a voz do Senhor me guia em paz. Não estendas a mão, confia em meus planos, é capaz. Na sombra do Rei, se o mundo se levanta, eu não vou temer, porque o Senhor é meu escudo, meu fiel poder. Ó Senhor, tu és justo na batalha, és fiel, nos teus braços eu descanso, meu refúgio é eterno, mesmo se levanta.